mandei muitos avisos pelo rádio para saber notícias do meu amorzinho. Eu quero ver se desta vez vou descobrir o endereço do meu bem, porque não vivo sozinho. Faz muito tempo que não vejo seu sorriso, estou sentindo uma tristeza sem tamanho. Já esqueci até a cor dos seus olhinhos, não sei se são pretos, verde claro ou castanhos. Eu nem me lembro o dia do primeiro beijo, só sei dizer que foi numa tarde de frio, lá na pracinha bem pertinho da igreja. O guarda olhou e fez de conta que não viu. Eu me recordo que depois daquele abraço, ela foi embora sem me dar satisfação. Desceu a rua lá na esquina do jardim, deixando triste o meu pobre coração. Se você ver meu amorzinho pelas ruas, segure ela, telefone-me depois. Fale comigo, eu lhe pago a recompensa, marque bem meu telefone 31842. Do primeiro beijo, só sei dizer que foi numa tarde de frio, lá na pracinha bem pertinho da igreja. O guarda olhou e fez de conta que não viu. Eu me recordo que depois daquele abraço, ela foi embora sem me dar satisfação. Desceu a rua lá na esquina do jardim, deixando triste o meu pobre coração. Se você ver meu amorzinho pelas ruas, segure ela, telefone-me depois. Fale comigo, eu lhe pago a recompensa, marque bem meu telefone 31842.